frequência pela cidade não muda de estação. Cidade, a rádio da gente. Em 1991, a Rede Flávio Super continua com os melhores preços em joias e relógios. Relógios de pulso com mecanismo importado a partir de 5 mil cruzeiros. Anéis com letra em prata por apenas 800 cruzeiros. Relógios despertadores e relógios de parede a preços promocionais. Na Super, você encontra também uma grande linha de óculos de sol, calculadoras, canetas e inúmeras sugestões para presentes. Tudo com a qualidade e a garantia que você já conhece. Rua Jair Schumper, Rua Guilherme Sander, 13, Fone 5508-60. Viagem de informa. Curso intensivo de férias. Você faz o semestre no mês e com mais economia. Informe-se já pelo telefone 550-660. Apenas 15 vagas. Matrículas de 28 a 30 de janeiro. IAVG, o mundo mais perto de você. Rua Rodrigues Alves, 228. Rádio Cidade. AM que virou mania. Jota, 808, 850 kHz, Rádio Cidade AM, Brusque, Santa Catarina. Cidade, a rádio da gente. Modelar, tudo em móveis para o seu lar, informa. Bom dia, cidade. Um mundo de novidades tem móveis e eletrodomésticos, brinquedos e muito mais. Muita sorte e ofertas fantásticas. Você não pode perder. Colchão de espuma solteiro 12 centímetros na Modelar, 4.790. Colchão de solteiro na Modelar, 4.790. Eu disse 4.790. Antes de comprar, consulte o precinho verão Modelar. Viu só? Modelar é assim. Menor preço, melhor móvel. Em Brusque, na Barão do Rio Branco, 202. Bom dia, meu amor. Bom dia, pessoal. Eu vou tocar. Bom dia, meu bem. Bom dia, meu amor. Bom dia pra você. Eu vou cantar. Bom dia na sua manhã, segunda-feira, comecinho de semana, estamos mais uma vez juntos, cumprimentando a todos os amigos, as donas de casa, meu querido amigo trabalhador, você que a partir de agora está ligado com a Rádio Cidade para mais um programa. Aqui as músicas, os sucessos e ainda mais a informação para você. Bom dia, cidade, vai ficar no seu rádio até as 8 horas e 50 minutos. A partir de agora, juntos, o sucesso, Beto Douglas, Família Ordinária. Hora Cidade, 7h46.